Bravo, Elefant, nível 360, 1208 ao controle, 5443 no transponder, web 508. Protegimento correto, objeto 5808, portão 5, chame quando pronto para o pushback acionamento, senhor. Gente. 1897, cheque trem. Oi, 97, mais perto travado, passa acima. Boa noite, 97, pouso autorizado na pista no zero, vento de 120 graus com 08 nós. Gente, autorizado, pouso, gol 1897. Azul 4069 na escuta. Eu posso dar cópia. Gente, 4069, aguarde aproximadamente 3 minutos para sua cópia. Caso necessite, chame pushback, acionamento, fazendo cópia 4069, portão 8. Aguardando o fato, então, quando necessário, vamos solicitar o pushback, acionamento 4069. Dado voar Serra Vito 367 após 366. Autorizado pro azul, Serra Vito. Para o táxi, o TAM 3171, tem 222 a bordo, com 4 horas de autonomia Serra Galeão. 3171, táxi aprovado via pátio, Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 019. Chame pronto para o decolagem no ponto de espera pista no 0, TAM 3171. Via pátio, Índia, bravo, ponto de espera, chamará pronto, o TAM 3171. No solo 04, libera a pista, a próxima interseção à sua direita e após o Boeing da APSA Cargo, autorizado táxi via Alfa, chama ingresso taxiway Juliette nesta frequência, gol no 897. Juliette, vai entrar na planta direita, uma solo 217, gol no 897. Por gentileza, chame para ingresso na Juliette nesta frequência, senhor. No 7, no 5, cheque trem. Trem baixo travado, no 7, no 5. Gol no 7, no 5, vento no 20 grau, 09 nós, ajuste no 0, no 9, pouso autorizado, pista no 0, gol no 7, no 5. Ele pousa no 0, gol no 7, no 5. Niner 80, clear to enter Juliet Gate 11, sir. Okay, Juliet to the ramp, American 986. Pronto, TAM 3171. Confirme, visual com gol na cortíssima, agora pistão zero. Ah, sim, 3171, após a passagem do tráfego que pousa, ali mantém pistão zero, TAM 3171. Ali mantendo no zero após o gol, TAM 3171. Azul 4069, por gentileza, agora para a cópia, 121.9, já. 120.9, para a cópia, 4069. 1219, já. 1219, 4069. Boa noite, 97. 4069 na escuta. Pode prosseguir, próxima cota. Gol 1897 para ingresso na Juliette, por gentileza, 121 desse manobra, senhor. 10, curva para a direita, transponder 5447, controle 1-0 desse manobra. Chamará a próxima, portão 04069. Então, 3153, desça para nível de voo 050. Ajuste 10119. 050-3153. Controle Salvador, TAM 3171, passa 2000 pés. TAM 3171, contato radar, autorizado saída da Leda Bridge, sub mantenha nível de voo 320. Da Leda Bridge 320, TAM 3171. Controle autorizado, ILS, para o gol 9085. Gol 9085, autorizado, ILS, reporte final. Autorizado, reportará, reporte final, gol 9085. Gol 9085, desça para 2500 pés. Descendo para 2500 pés, gol 9085. pista 3153, pode prosseguir descendo? Então, 3153, desce inicialmente a nível de voo 050. 050 vai atingir. Azul 4069 na posição 8, solicita pushback e acionamento. Azul 4069, sempre atualizado, pushback e acionamento. Salvador, muito bom dia, eu vou 1804. Na posição 10, tem direção para o galeão. 4.000 pés, ajuste no 0, 1 no 9. 4.019. 808, a bordo 119, 4 horas, com fim. TAM 3859, acione identificação, autorizado de chegada BOMF, desça para nível de voo 050, ajuste 10119. Após pelo, pode descer 2000, TAM 3153? TAM 3153, desça para 2000 pés, ajuste 10119. 2000 por 1019, 3153. Bom dia, um M808, ponte espera da hotel. Estabilizado, voo 9085. Voo 9085, complete final, chame torre na frequência 118.95. Chama torre em 118.95, voo 9085. TAM 3153, autorizado final do procedimento LS, é posto estabilizado. Já do LS, 3153. Torre Salvador, bom dia, voo 9085, na final da 10 LS, baixado, retravado. Gol 9085, sua aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, gol 9085. Zona 53, reduz a velocidade para a aproximação final. Tá reduzindo, querido. Solo Salvador, azul 4069, solicita táxi 107 a bordo, autonomia 0442, qualquer na rua de Ribeirão Preto. Azul 1 no 0, 1 no 9. 1 no Salvador, bom dia. 508 decolado, 1400, na árvore. Web 5808, contato radar, saída árvore Elefa. Sub mantenha nível de voo 360. 360, se possível, árvore. Mantenha o perfil de saída, Web 5808. Mantenha 5808. Salvador, bom dia, tá 3153, tá uma milha do Sim, pra baixar, checado. Tá 3153, tá acontecendo a aproximação, QNH 1099. Continua 1099. Decola da 10, vai na curva direita, 5451, o transponder 120.8 e o controle Salvador pro gol 1804. Chamada para o Gol 9085 no solo, zona 9, livre à direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. A direita 219, gol 9085, boa. Cruzado Rio de Janeiro, Galeão, nível de voo 360, da via Pesulu 1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, da El Leda Bridge. Transponder 5452 e controle de saída 1208, a Xené 6219. 09, QNH 1-09. Livre, pouso no 0, tá 3-1-5-3. Só 10 para puxar aqui para a meta. Pullback ordenado em equipe do solo, autorizado para o pushback, chamada para o tanque, com 804. Solo, bom dia, voo 9-0-8, livrou, Gana Alpha. Alfa antes da Juliette reportará, gol 908. 069, após o pouso do mesmo autorizado alinhar e manter pista 1-0. Após o pouso da aeronave, é autorizado alinhar e manter a pista 1-0. Afirmativo, chamará para o pushback acionamento na remota 13, chamada 29. Confirme o controle? Vento 130 graus, 099, QNH 1019. Autorizado então Juliette para o 05 Gol 9085, agilizando. Web 5808, Samsung Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Também é 0288, 208. 115, 115 a bordo, Campinas, com 1320. Aguardando por trás, com 8.4. Autorizado saída da El Leda Bridge, sub mantém nível de voo 360. Da El Leda Bridge, nível 360, autorizado, do 4069. São 3859, complete final do procedimento LS, são em torno da frequência 118.95. Para Brasília. São 3517, chame solo na frequência 121.9. 219, graças. Corre, Salvador, bom dia, bom 1804, está próximo ponto, será da 10. Gol 1804, confirme visual contrato com nave final. Ah, visual, Gol 1804, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 1 a 0. Após o pouso da aeronave na final, aqui mantém 1804. Oi, Salvador, bom dia. 3 nave final, 1 a 0, baixar de trabalho visual. Tá, 3859, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós, QNH 1099. Autorizado pouso, pista 10, 1099, aqui. Salvador, bom dia, o CNE 62, ano 1, pushback, estacionamento, remota 1 a 3. Bom dia, senhor, o CNE 62, ano 1, remota 1 a 3, pushback, estacionamento. Livre Samaral, o CNE 62, ano 1. Salvador, muito bom dia. Estou 4 informação Kilo, solicitando 50 para Aracaju. Para o 00, agora daqui a 28 minutos. Bom dia.